101,3 na trilha do hip hop. Biografando o rap. Salve, salve, rapa, tamo aí. Mais uma vez aqui na nossa 101,3, programa na trilha do hip hop. Você esperou, né? Chegou. Mais um dia aí, mais uma biografia no quadro Biografando o Rap. Hoje é a vez da gente dar aquela geral na trajetória e na correria do Enxame, certo? Grupo surgido aí em 1997. Hã? É, 1997, pra você perceber que a correria não é assim do dia pra noite. Depois de praticamente aí de 9 anos, né, é que os caras conseguiram, estão conseguindo aí concluir o primeiro trabalho. Portanto, já tem uma responsa, já tem um trampo de 9 anos anexo aí a esse trabalho que você vai estar ouvindo com a gente dentro do Biografando o Rap aí. Formado pelo Alemão, Copa, o Tico, o Jair, o Enxame está produzindo aí, ou produziu, né, esse primeiro trabalho lá com o Duck Jam, lembra? Duck Jam e Nação Hip Hop, já botou a mãozinha ali, é Midas, né? É bom sinal aí, significa que a coisa já tem meio caminho andado. Também saíram com a faixa Eijão aí no CD 12 Revelações Volume 2, mas não é só isso, aquilo lá foi só um clique, um início da coisa aí. Vocês vão conferir o trabalho na íntegra a partir de agora na trilha do Hip Hop Biografando o Rap Especial Enxame. É nóis. Biografando o Rap.